Cash Biz. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para as outras edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nos siga também nas redes sociais, @artefinalhq, no Twitter, Instagram e no Facebook. E você pode ouvir a gente também lá no Spotify e no Deezer. É só procurar por Sete Jagunços. Eu sou o Marcos e para essa edição especial do Pilha de Bis, eu estou aqui com o Vitor Azambuja. E aí, meus velhos? Com Leandro Laurentino. E aí, galera, tudo bem? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, será que vocês estão ouvindo isso, mas fica aí os greetings para você. Isso é quase um revival do Quadrincast, né? Eu estou aqui de penetra nessa história, né? Vocês precisam de um tempo sozinhos, vocês dois, ou a gente pode seguir daqui? A gente já teve nossa época, né? A gente já teve nosso momento, né? Eu tô me largou já, agora... Esse tempo passou pra nós, mas não tem problema, nós teremos sempre a quadrinho. Nós sempre teremos a quadrinho. Bom, e para esse momento especial, essa reunião, esse revival, qual vai ser o gibizinho que nós vamos falar, Vitor Azambuja? Olha, gibi de velho, né? Gibi de velho, né? Vamos chamar. Ah, sim, aí. Claro. Mas é o velho que eu quero ser quando chegar nessa idade, né? Vamos falar do Velho Gavião Arqueiro, volume 2, né? Já se comentou aqui no Pilha de Bis rapidamente sobre o volume 1, agora vamos aproveitar aí o lançamento recente aí de alguns meses atrás, pra gente fechar a história falando aí desse prequel, né? É um prelúdio da graphic novel já clássica do Mark Millar, o Velho Logan, né? Em que aparece o que o Gavião Arqueiro estava fazendo por lá. De coadjuvante, ele vira protagonista. E como na Marvel, né, tudo tem que esticar, nessa vez foi uma minissérie em 12 edições, que a Marvel, que é mais edição que a minissérie original, né, que a Marvel lançou para contar a história do Gavião Arqueiro nessa realidade aí do Velho Logan. Esse volume 2 da Panini reúne, então, do 7 ao 12. Na verdade, isso eu até diria que não foi lançado. A gente tá brincando que foi lançado há algum tempo. Mas, bom, se a gente seguir a distribuição da Pini, pode ser que uma galera que tenha recebido isso essa semana, né? E tal, ou quem vai receber, o negócio não é muito. Então, enfim, a gente acha que é também atual. Verdade. E ele, como falou, aqui eu acho, aqui em Maceió, ele saiu, eu acho que no finalzinho do ano passado, e ele foi redistribuído agora. Há 2 semanas. Então, eu acho que a Panini tá tendo aquela prática de redistribuir o encalhe, né? Pra não perder tanto assim. Eu não lembro exatamente quando eu comprei. Eu li agora, e aí eu tô olhando a capa aqui, diz outubro de 2019. Se tá na capa outubro de 2019, deve ter saído lá em dezembro, metade de dezembro, última semana de dezembro. Todo mundo parecia. Pelo menos final de novembro. Isso daí não é melhor dos hipóteses. Isso daí pra ver que fica do lado ali da distribuição. Olha, Maurício não está aqui, mas o espírito dele está aqui presente, fazendo a gente falar mal da Panini, como sempre. Pois é, né, cara? O negócio parece que fica permeando. Eu vou parar com esse negócio, cara. Se contaminar. Vamos pra história, né? Como você falou, foi uma maxi-série em 12 edições. É escrito pelo Ethan Sachs, que eu não conheço ele de mais nada fora essa série. E com ilustrações do nosso Marco Checheto, né? O famoso Marco Xoxota. O Ibrahim Robertson e o Francesco Mobili. A gente tava falando em off, vocês não são muito fãs da minissérie original, né? Do arco original, porque a gente tem que lembrar que Velho Logan saiu na mensal do Wolverine, só o final que saiu numa edição especial, né? Porque, pra variar, não sei se foi o Millar ou o Steve McNiven que atrasou, que não saiu na mensal. E vocês não são muito fãs desse arco original, né? Não, na verdade, assim, eu acho uma história ok. Quem tá metendo malho aí é o Azambuja. Eu acho uma história ok, assim. O que eu achei de errado mais é a Marvel ter esticado a corda. Eu não digo nem fazer esse prequel com o velho Gavião Arqueiro, não. Eu digo é trazer o velho Logan como personagem aí, que apareceu em 30 mil títulos nos últimos tempos, né? Isso eu achei errado. Mas, enfim, a história em si do velho Logan eu achei uma história ok, assim, nada demais. Mas também eu acho que diverte, não tem nada tão agressivo assim, tão ruim assim. Eu não gosto. Eu não gostei na época. Eu li quando saiu e... Eu só tenho ela na coleção porque saiu naquela coleção da Salvati, capa preta, época que eu tava fazendo a primeira leva dela, eu fiz todos. Aí eu tenho essa na coleção. Assim, descaracteriza muito os personagens da Marvel, sabe? Não sei. Eu não lembro bem o que na época não me fez gostar dessa edição, mas concordo com você, se for ler assim sem preconceito, se eu parar de me preocupar com essa história de que descaracteriza os personagens e tal, é uma história ok. É uma aventura do Wolverine no futuro alternativo. Acho que talvez na época o que eu tenha ficado decepcionado, digamos assim, é que comparavam muito ao... como se fosse o Cavaleiro das Trevas do Wolverine, né? Falar, não, é o Cavaleiro das Trevas do Wolverine. E não tem nada a ver, nem chega perto, né? E eu já não acho o Cavaleiro das Trevas esse santo grau, assim, que falam, né? Mas nem chega perto, ou a importância de um Cavaleiro das Trevas. Concordo com você, é uma história ok. Não é minha história favorita, nem de longe, não é nem o meu futuro alternativo favorito, nem de longe. Mas já dou um spoiler do podcast que eu gostei mais dessa minissérie do Gavião Arqueiro. Essa eu achei bacana, achei divertida. Acho que talvez porque a história do Gavião Arqueiro já conta, mas me explica um pouco melhor, né? Como é que o mundo chegou naquela situação em que estava, e aí tem um pouco mais de relação com esse Marvel, né? Porque às vezes, realmente, como você falou, você lê o velho Logan e fica bem perdido, porque tá todo mundo muito estranho, né? É difícil se fazer aquela relação com os outros personagens da Marvel. Você falando que conta bem a história, é verdade, porque lá no velho Logan... a gente sabe que aconteceu alguma coisa, que os vilões acabaram se organizando e eles conseguiram derrotar quase todos os heróis, assim, num intervalo de tempo muito curto, né? Eles implementaram algum plano que a gente não sabe direito como foi, que todos os heróis foram derrotados e a gente sabe só a participação do Wolverine nisso, né? Mostra o Wolverine dizimando os X-Men, né? Porque ele foi uma mistura lá de dominação da mente com os poderes do mistério e ele acabou matando todos os companheiros dele achando que eram vilões. E a gente só sabe que o Thor caiu, eles passam lá pelo lugar onde tá o martelo do Thor, né? Na minissérie original, só que a gente não sabe exatamente como isso aconteceu. E aí, mais nessa segunda parte da maxissérie do Velho Gavião Arqueiro, é mostrado como isso aconteceu, né? Porque desde o primeiro, do primeiro volume, ele tá numa jornada de vingança, né? O Gavião Arqueiro, a gente tem que lembrar, ele já foi líder dos Thunderbolts. E os Thunderbolts eram os mestres do terror, eles traíram os heróis, né? Eles se voltaram contra os heróis nesse massacre, então... Foram os Thunderbolts que massacraram os Vingadores. E aí, desde o primeiro volume, ele tá indo atrás dos Thunderbolts para poder fazer a vingança dele um por um, né? Ele mata um por um dos Thunderbolts. No primeiro volume, ele vai atrás do Atlas, ele vai atrás do Mac 1, uhum. Vai atrás de alguns outros. E aí, nesse segundo volume, a primeira história do segundo volume é justamente a história que os Vingadores são derrotados, né? E assim, são cenas assim bem chocantes, tem participação de vilões que normalmente não lutam contra os Vingadores, tem o Magneto, o Homem-Areia e outros, o Homem-Absorvente, que aí já é mais vilão dos Vingadores, mas assim, apesar de mostrar como os Vingadores são derrotados, não mostra como foi essa organização e como eles conseguiram tanto poder. Quer dizer, até mostram, né? Foi o Cidadão V, né? Que mostra que é o Barão Zemo, mostra que ele tinha um infiltrado lá nos Vingadores e pegou. Ele descobriu como derrotar cada um, né? É, na verdade, o Infiltrado basicamente eram todos os Thunderbolts, né? É, quando eu lia o primeiro volume, isso sempre ficou na minha cabeça, né? Uma grande dúvida que eu tinha era exatamente por que do Gavião Arqueiro, ok, querer se vingar, é, ok, mas ele tinha vários vilões para se vingar e ele focou demais nos Thunderbolts, né? A princípio, ok, ele tinha liderado a equipe e tudo, mas assim, é, não me encaixava muito na minha cabeça a razão desse foco todo, né? De ir atrás deles primeiro e etc e tal. Era importante lembrar aí que ele tava lutando contra um Glaucoma, né? Na primeira edição já. Ele já sabia que ia ficar cego, ele já começava a atirar e errar, coisa que, bom, ele é o arqueiro, né? Não é o de se esperar que acontecesse com ele. Então, assim, a segunda edição não. A segunda edição ela já começa explicando tudo, contando como tudo aconteceu. E, basicamente, as equipes dos Vingadores estavam divididas lá contra esse plano dos vilões. E, justamente, o grupo que estava com o Gavião Arqueiro era o grupo que estava com todos os Thunderbolts, né? E aí, alguns outros. O Thor, o Falcão e... Máquina de Combate, a Viúva Negra, a Feiticeira Escarlate, né? O Mercúrio... Quer dizer, já tinha tido uma equipe antes que eles até falam, né, que eles perderam contato com a equipe do Capitão América, com a equipe do Pantera Negra, né, e não mostra bem o que aconteceu com eles, a gente descobre o que aconteceu com eles depois, né. Isso, a história começa com o Gavião Arqueiro tranquilaço, né, ali conversando com a Viúva Negra, que estava um pouco mais preocupada, do tipo, ah, eles nunca estiveram tão organizados desse jeito, né, a gente nunca enfrentou eles tão bem organizados assim, e o cliente ali, ah, é só, tipo, mais uma terça-feira pra gente, que isso, pô, esses caras aí a gente derrota com uma mão nas costas sempre e tal, uma equipe que a gente tem aqui, além disso, eu trouxe os meus amigos, Thunderbolts, que estão aqui pra ajudar e tal, e no quadril eles já mostram coisas do tipo... É, aí o Atlas olha pra Soprano, a Soprano tá com uma cara não muito otimista, com uma cara até triste, na verdade, né? Então ali você começa a ver que a gente já sabia, né, que em algum momento o Thunderbolt tinha traído, e esse é o momento em que a gente vê como, né? Eu acho que pegou mais pro Gavião Arqueiro, isso na história fica bem claro, que ele é o cara que avalizou os Thunderbolts, né? Porque quem não lembra, os Thunderbolts eles surgem lá nos anos 90, depois do massacre. Quando a maioria dos heróis, exceção dos X-Men e do Hulk e o Homem-Aranha, eles somem, né? Eles vão lá pro universo, os heróis renascem. E os Thunderbolts são um novo supergrupo que surge na Marvel e tal, pra preencher o vazio dos Vingadores. E o plot twist é que eles eram os mestres do terror infiltrados, liderados pelo Barão Zemo, né? E adiante, na revista solo Thunderbolts, isso eu acho que nem chegou a ser publicado aqui. Eu acho que saiu pouca coisa dessa fase dos Thunderbolts aqui, esses vilões, eles meio que, eles não querem ser vilões, né, pelo menos a maioria dos Thunderbolts ali, eles acabam gostando de ser heróis, e quem ajuda eles a se regenerar é o Gavião Arqueiro, na época, que assume a liderança da equipe, expulsa o Zemo, né, eles até falam isso nessa história, que ele queria se vingar do Gavião Arqueiro, porque o Gavião Arqueiro humilhou ele, expulsou ele. E ele meio que avaliza eles pros Vingadores, tal qual o Capitão América fez por ele, né? Porque lá na origem do Gavião Arqueiro, ele era um vilão também e acaba entrando numa segunda ou terceira formação dos Vingadores com o aval do Capitão América, e se regenera junto com a Viúva Negra, né? Eu achei bem bacana essa parte da história que resgata isso lá dos anos 90 da Marvel, né? Essa interação do Gavião Arqueiro com os Thunderbolts e por que ele se sentia tão traído, né? Ele resgata as duas coisas que você falou, né? Porque ele traiu, né, logo no primeiro quadrinho, quando a Viúva meio ressabiada ali, e fala, ó, os caras têm que mesmo que nós tivemos, né? Foi por isso que eles estão aqui, confiam plenamente e tal. Pois é, e no final do primeiro volume, ele se junta com a Gaviã Arqueira, né? A Kate, e ele consegue convencer ela a ajudar ele, né, nessa segunda parte desse plano de vingança. Então, esse segundo volume, ele é todo com ela, né, ela vai junto e ajuda ele, né, e além disso, ele também tá sendo caçado por um mercenário com peças do Deathlok, né, que é um outro conceito meio nada a ver que colocaram no primeiro volume dessa maxissérie, né. E isso aí eu acho meio forçado, eu não sei vocês, mas ele ficou obcecado, porque era a última digamos, o último desafio, porque tudo era muito fácil pra ele, então ele encarou o Gavião Arqueiro como sendo um desafio à altura e tal, mas acho meio forçado, ele ficou obcecado, largou, ele era um dos agentes do Cruzeiro Vermelho, largou o Cruzeiro Vermelho pra lá e virou meio que um renegado pra correr atrás do Gavião Arqueiro a ele, quer dizer, isso daí eu achei meio forçado, se não fosse o Demolidor, né, mas o Gavião Arqueiro não tinha nada contra o Gavião Arqueiro, essa história acontecer. É, eu acho que eles quiseram meio que colocar os dois como antagonistas, por ser aquela coisa do um é Bullseye e o outro é Hawkeye, né? Eles eram os caras com a mira mais certeira da Marvel, né? É, o Gavião Arqueiro nunca errava um tiro, o Mercenário também não, né? Acho que meio que foi isso que tentaram fazer. Eu vou te falar que eu gostei do personagem, eu achei um personagem interessante. Como a gente comentou, né? Eram 12 edições, era muita edição pra preencher. Então eles meio que abrem essas duas, três frentes aí na história, né? A vingança do Clint, de certa forma um cenário que é o prelúdio do que aconteceu lá na realidade do velho Logan, e essa caçada do mercenário ao Gavião Arqueiro. Eu achei legal. Peça do Deathlok, eu acho que foi mais pra ficar aquele visual massa velho, né? Dele com um olho biônico e tal, porque ele não precisaria das peças do Deathlok, né? Ele já tinha uma mira certeira. Uma coisa que me chamou atenção também é que ele... Eu acho que nos quadrinhos ele chegou a incorporar, na época do filme do Ben Affleck, aquela cicatriz em forma de alvo na testa, né, que ele tem nessa história. Sim, eu acho que logo depois do filme do Ben Affleck, o mercenário apareceu com a cicatriz na testa. É, que isso é uma coisa que... Isso é uma daquelas coisas criadas no cinema que invadiu os quadrinhos, né. E eu acho legal que deram uma atualizada também, né, na realidade do velho Logan, porque eles meio que pegam o universo da Marvel naquela fase do Gavião Arqueiro do Matt Fraction, né, 45 anos antes, né, eles meio que estabelecem o que aconteceu ali, né, esse evento, que é essa revolução dos vilões para derrotar os heróis dos Estados Unidos, né. E como é que vocês acham isso desse hiato de tempo, 45, eu achei muita coisa, porque imagina, se o Gavião Arqueiro tivesse 20 anos e não aparecesse 20 anos ali, naquele momento em que a primeira história acontece e todo mundo morre, ele já aparece 5, então a gente pode imaginar se aquilo é com o quê? Com 70 na história? Eu achei exagerado também. Isso é exagero mesmo. Eu acho que no velho Logan fizeram isso porque o Logan tem essa história de que ele envelhece muito devagar, né? Então tinha que ter uma passagem de tempo grande, primeiro pro resto dos personagens que a gente conhece morrer de velhice, segundo pro Logan ter esse aspecto mais envelhecido mesmo, que não se justificaria se fosse 20 anos. Mas pro Clint ficou esquisito, né? Até porque eu vi que o Marcos estava elogiando os desenhos do Marco Checchetto, mas eu não gostei tanto assim disso, sabe? Porque o Clint, na verdade, ele é só um cara musculoso de cabelo branco, né? Não parece um velho de 70, 80 anos, né? No velho Logan ele até tá mais acabado, né? Tá magrinho, tá enrugado. Mas aqui ele tá inteiraço, né? Tá super bem, assim. Mas aí vamos entender não vamos tirar aí um pouco da cor do Ethan Sachs. Aliás, eu descobri que o Ethan Sachs ele tá realmente diversificando aí o portfólio dele, né? E agora tá escrevendo... Obi-Man Quill, né? Então ele tá... Ah, ele gostou, né? Isso aí já virou tão zoeira que até a Panini Arlequina lançou agora o encadernado da Arlequina, né? A velha Arlequina. Olha isso, cara. Negócio não pode, chegam sempre a corte demais, né? Não tem jeito. Eu precisava falar disso. A história, antes da gente passar a história em si mesmo, ainda falando só um pouquinho do prelúdio de como aconteceu a morte dos heróis, eu só achei a morte do Thor um tanto quanto forçada, cara. Porque o homem absorver o poder da Wanda, e aí os raios do próprio Mjolnir ser energizado por Magneto, e aí conseguir matar um deus, o Thor, né? Aquilo ali foi foda demais, até porque era aquele tipo de coisa do... Pô, caramba, se fosse tão fácil assim, já tinha acontecido antes, né? Sim, não é como se o Thor nunca tivesse enfrentado o Homem Absorvente antes, né? São inimigos clássicos nos quadrinhos, o Homem Absorvente sempre foi um vilão de segunda, terceira categoria, isso eu também achei. Acho que ele ficou sem ideia de como matar o Thor. Talvez tenha sido melhor colocar algum personagem do Thor mesmo, sei lá, o Sultur, de algum jeito, né? Outra coisa que eu achei forçado... Ou não mostrar o Thor naquele grupo, dizer que o Thor morreu em outro grupo. Ele precisava, né? Acho que ele quis mostrar o martelo, né? Um martelo caindo. É, eu acho que era isso, pra fazer diferente. É, e outra coisa que eu achei muito forçada também nessa sequência é o Magneto, né? Nada a ver o Magneto que a gente conhece já desse... Pois é, o jeito que ele mata também a Wanda, né? Foi, assim, tão frio, né? A gente sabe, o Magneto, ele, assim, ele tem as particularidades dele, mas, assim, ele nunca foi tão frio com os filhos, não, né? Não, e esse é o Magneto loucaço lá dos anos 60, né? Vilão mesmo, né? Vilão maluco, história em quadrinhos, não é o Magneto que a gente viu depois dos anos 80, 90, 2000, muito menos agora, né? No Magneto atual dos quadrinhos. E outra, o Magneto se unindo ao Caveira Vermelha nazista? Não, né, cara? É, nunca, né? Não. Jamais. É, era mais fácil o Magneto sozinho matar todo mundo e o Caveira Vermelha, né? E não o Magneto se unir ao Caveira Vermelha. Vamos lembrar de Atos de Vingança, que manter os dois ali na mesma sala já foi difícil. É, imagina um seguindo o ponto do outro, né? Nunca iria rolar, né? É, e ele fala, né, não, que eu segui pra ter uma utopia mutante. Em nenhum momento tem na história utopia mutante, né? Ou só, só se o Caveira Vermelha tava dominando a mente do Magneto e matou ele logo em seguida, porque... Isso aí eu achei bem forçado. É o que eu falei daquela descaracterização da... Que eu acho que essa participação do Magneto já provavelmente já vem da história anterior. Que não é que nem o Hulk, né? O Hulk é um vilão lá no velho Logan. Puxa, o Hulk nunca foi retratado assim. Nem o Maestro era assim, né? Eu acho que pegaram muito do Maestro, mas é aquilo. O Maestro não é exatamente, sei lá, é um futuro possível pro Hulk, né? Ali colocaram como se fosse o Hulk é como se o Hulk não tivesse parte daquele plano, né? Porque ele sobreviveu e ele seria um que seria um dos maiores oponentes a esse plano dos vilões, né? Ou seja, pro plano dar certo, o Hulk se tornou Maestro durante o plano, o que não faz sentido nenhum. Aí, a gente não falou dos elementos mais massa velho dessa velha Gavião Arqueiro, que é o Venom múltiplo, né? O homem múltiplo com o simbionte do Venom. Que verdade. Que apareceu no primeiro... Ali, né? Que apareceu no primeiro volume. Mas ele vai até o segundo, né? Ele tá andando no deserto ali. Opa, o simbionte do Venom aqui. Pô, legal, vou usar isso pra me vingar. Caramba. E depois no velho Logan aparece os dinossauros venomizados, né? É isso aí. Essa história eles explicam os dinossauros, né? Eu vi, não, mas era aquilo, né? Quando eu vi o tiranossauro na hora, quando lembro a história, o tiranossauro atacando o Venom lá, eu falei, bom, então agora o tiranossauro vai ser venomizado. Mas não foi, só apareceu lá na verdade no velho Logan, né? Eles acabaram na hora ali, pra aquele momento na história, não tinha como ter mais uma ameaça, né? Do tipo, bom, agora os dinossauros vão atacar a gente também, né? O que vocês acharam de como ficaram os Thunderbolts, né? Porque a Soprano, ela, desde o início, você parecia que ela tava meio que a contragosto fazendo aquilo, você não sabe exatamente por que ela... que ela participou, que ela concordou em participar daquele massacre, mas ela meio que estava desde o início a contragosto, e ela se enfia numa espécie de convento, fez voto de silêncio, né? E o Gavião Arqueiro vai até lá para poder matar ela, né? E acaba que ela acaba defendendo ele, né? Eu achei bacana pela referência, né? Porque o erro dela, como no ataque dos vilões, ela realmente não ataca nenhum dos heróis. Mas foi a omissão, né? Foi ter ficado em silêncio, foi não ter falado nada. Em algum momento ela até tenta, né? Você viu na história que contam depois, ela tenta falar pro cliente alguma coisa, como se fosse tentar avisar ele que não é pra confiar nos Thunderbolts, mas o cliente não dá muita bola também, e ela também não insiste, né? Então ela fica quieta e deixa acontecer. Então eu achei uma referência bacana depois ela fazer um voto de silêncio e decidir que não ia mais falar mais nada na vida. Eu gosto dessa parte dos Thunderbolts dele. O Atlas tá lá no circo, né, do Arcade, o Besouro, né, o Mach-X. Eu nem lembrava que ele era Mach-X, ele era Mach-10, né, que saía na Abril. Saía com o numeral 10. Porque, né? Cada evolução da armadura era um Mach. Começou com Mach 1, Mach 2, então assim. É isso. e aí ele tá lá trabalhando e bebe pra esquecer, né? Porque eles eram os caras que realmente queriam se regenerar, né? A Soprano, o Besouro, o Atlas mais ou menos, né? Eles eram realmente aquela então, nova os que eram vilões, os que eram ali os vilões mesmo, era o Zemo e o Armador, né? Ah, o que era que era o capanga do Zemo. Eram os dois que é. Tanto é que eles nem aparecem nessa formação aí dos Thunderbolts, porque eles já tinham sido tirados da equipe, né? Parece o Cidadão V que um outro herói assumiu a. Uma outra pessoa assumiu a identidade de Cidadão V, né? No lugar do Barão Zemo, só que aí. É, depois mostra que, na verdade, era realmente o Barão Zemo, né? Que tava ali, que tinha matado o antigo Cidadão V e tinha tomado o lugar dele, né? É aquela história, né? No começo, o Cidadão V era o Zemo. E como eles gostaram muito do uniforme, do nome, eles acharam alguém pra assumir, né? A Marvel sempre com essas, né? Sempre reciclando. Sempre tem disso. Não, esse nome tá muito bacana, não vamos desperdiçar esse personagem, vamos botar outro cara no lugar. Mas vamos falar isso. Eles fizeram isso com o Xorn. Acho que com. Com quem? O Xorn, sei lá, não sei como é que Ah, o Xorn, é, exato, né? Nada a ver você, outra cara, mas tudo bem. Não, fizeram isso com um monte de gente, o Nômade, tem vários. Mas falando do Zemo, a gente tem que. Não pode deixar de comentar que o capítulo 11 dessa história tem o melhor título de história dos Vingadores que eu já vi, que chama Procurando Zemo. Procurando Zemo, cara. Esse, na verdade, o melhor tipo de história em quadrinhos que eu já vi até agora. Cara, realmente, Procurando Zemo foi o melhor de todos, é verdade. Uma outra coisa que me incomodou um pouco foi o massa que a gente falou, que a história ali que dividida em três linhas, né? Essa linha do mercenário procurando o Clint, teve um massaveísmo desnecessário ali, que foi a aparição do Soldado Invernal. O que vocês acharam daquilo, cara? Que tem retirado o Soldado Invernal e colocado ele pra casa no mercenário. Apareceu quatro quadrinhos e foi... botaram ele... Conseguiram destruir ele. Apareceu quatro quadrinhos, né? E nada, não... Eu acho que ele gostou desse mercenário aí que ele criou, porque tem momentos da história que o mercenário é protagonista, né? Que a história gira só em torno dele. Eu acho que ele gostou do mercenário e quis dar um momento solo, assim, pra ele, e aí botou ele contra o Soldado Invernal. É, achei legal que resgatou, né, a história do Soldado Invernal ser manipulado, né, como uma arma e tal, mas ele fala, né, que o mercenário é o segundo melhor soldado dele, que o melhor de todos é o Soldado Invernal, né? Eu achei um pouquinho de exagero, porque é só um cara com uma arma, né? É, né? Me pergunto. Caramba, vai atrás do mercenário com uma metralhadora e acaba sendo morto, né? É, se fosse pra ir atrás do mercenário com uma metralhadora, até eu, né? É bom, mas é bem isso mesmo, né? Porque aí esse momento que o mercenário é protagonista justamente na luta e realmente pega algumas páginas da história dele, focando totalmente, metade das páginas da história é a luta do mercenário contra o Soldado Invernal. E no final, quando o mercenário mata ele com um tridente do Namor, teria sido companheiro deles, Vazores, né? Que até fala isso, matando com o tridente do companheiro, o Soldado Invernal fala obrigado, né? Tipo, agora eu tô livre, né? Agora acabou e tal. Aquela coisa bem, bem cheia de quadrinhos. Agora eu não preciso mais obedecer ninguém. É, eles mostram isso. Isso é uma outra coisa que eu achei forçada na história do velho Logan. E que nessa história eles dão uma amenizada, né? Porque todo mundo virou escroto nos Estados Unidos, né? O Caveira Vermelha transforma os Estados Unidos num paraíso nazista, fascista, né? Ele divide entre os vilões. Aí todo mundo é mal, né? 45 anos se passaram, todo mundo já esqueceu quem eram os heróis e todo mundo idolatra os vilões, né? Achei meio forçado, assim, mas ok, passa, sabe? Olha, eu achava... Mas nessa história você vê que tem pessoas que não é bem isso, né? Olha, eu não sei, quando eu li o Velho Logan lá atrás, alguns anos atrás, eu achava que isso seria impossível de acontecer mesmo, eu achava realmente uma forçada de barra total, que de repente um líder louco que tem um Caveira Vermelha pudesse fazer uma mudança tão grande, né, nas pessoas. Hoje eu não tenho tanta certeza assim, se isso é tão inverossímil, se não tem mesmo a capacidade das pessoas ficarem chutas assim, de acordo com quem... Pois é... A gente tá vendo negócio assim com um ano e meio, já o negócio tá assim, imagine com 45, né? É, bom, né, mas enfim, vamos voltar pra história. E o que, falando de nazista, o que, que vocês acharam ali do confronto entre o, finalmente, entre o Gavião Arqueiro e o Zemo, né? Que é, aparece, primeiro aparece o Zemo numa, naquelas projeções, ele conseguindo recriar o soro do super soldado, né? E inoculando lá num soldado da Hydra para poder ele ir atrás do Gavião. E aí depois mostra que ele tá confinado numa cadeira de rodas, que ele teve não sei quantos derrames, que ele tá quase que... Ele só tem a mente dele funcionando, né? E ele até provoca, falando assim, ó, eu te derrotei no teu auge, né? Se você me derrotar agora, você vai me derrotar, vai derrotar essa carcaça, né? Você não vai derrotar o grande Barão Zemo, né? É, mas e aí ele fica. Aí o Clint decide que não vai. É quase que entrando num jogo dele, né? Ah, do tipo, pô, tinha certo com uma vingança aqui, como uma batalha total. Porque o Clint tem, como a gente já comentou, tem 85 anos com vigor de 25, né? Então ele tá legal, não tá. Ficou puto lá porque o cara tá acabadaço e tal, não sei o quê. Já virando as costas, até que lembra da cena, né? De que, na verdade, o Zemo, disfarçado de cidadão B, é quem mata a Natasha, né? Que a Viúva Negra, que é, na verdade. Nos filmes não chegou a ser o par romântico do Clint, mas foi, né, nos quadrinhos em alguns momentos. Apesar que ele pegava todo mundo, né? Em algum momento ele foi lá pra longe pra Natasha. Aí ele pegou ele. Ele pegou a Rocha Lunar, né? Eles falam, né? Rocha Lunar gente... aparece toda acabada. Você pegou todo mundo, né? Era bem diferente. Tava pior que a Dona Bela, a Rocha Lunar tava pior que a Dona Bela. Ela tava detonada, né? Ela tava realmente poder dela vir detonando pra ela, né? Cara, eu achei muito filme de ação dos anos 80, 90. O cara mata 100 pessoas pra chegar no vilãozão. Aí o vilãozão tá lá, tá, e agora você vai me matar, você vai ser igual a mim. Aí ele, tá, então não vou te matar pra não ser igual a você. Caralho! Porra, matou todo mundo no caminho, mas não vou matar o vilãozão. Aí depois ele aparece crivado de flecha ali, o Zemo. Nem tinha tanta flecha assim. Ah, pra aquele tanto de flecha, aquele tanto de flecha ali, ele não precisava nem enxergar, né? Porque... Não, podia estar totalmente cego ali. Porque eu acho que foi isso. Ele estava enxergando muito bem, mas vou mandar aqui umas 350 flechas, né? Vai fazer um serviço aí de quantos pegarem, né? Isso aí prova aquilo que a gente sempre soube, né? Que o Gavião Arqueiro e provavelmente o Arqueiro Verde, eles tiram flecha do cu, né? Porque não tinha como ele carregar aquela quantidade de flecha que ele usa nesse tal. Não, se você olhar o quadrinho com cuidado, tem vários que nem acertaram o mesmo Zemo, né? Tem uma hora que ele fala a nossa última flecha explosiva, que ele já tava meio que no final, né? Mas ele ainda tinha ali 250 flechas pra esse momento da desforra, né? É assim do nada, né, cara? Essas flechas, se ficar contando, não adianta. Não dá. E depois, logo na página seguinte, ele tá com uma aljava com uma porrada de flechas também ainda. Essa é a tecnologia do Hank Pym, ele deixa as flechas lá em tamanho de palito de dente e cresce, deve ter uma coisa assim, né? Ele já foi, afinal de contas, ele já foi o Golias, né? Ele já teve acesso à tecnologia do Hank Pym, então é completamente plausível isso. É melhor imaginar isso do que aquela outra opção, né, que a gente falou no princípio, né? Então é melhor imaginar dessa haja forma. Haja cu pra guardar tanta flecha, né? Rapaz. Esse aí parece que pegaram um esses tempos aí entrando em Bangu com esse monte de flecha, mano. Tudo bem, deixa assim. Cara, mas aí não dá. Mauro que conhece essas histórias, né? Nosso integrante aí do Sete. Ele que conhece essas histórias do pessoal sendo pego em presídio usando alguns orifícios como se fosse mala, né? Não, da última vez que ele falou eram uns cinco celulares com carregador. O curioso é que o glaucoma do Gavião Arqueiro, ele piora absurdamente de uma edição para outra, né? Sim. Assim, ele decai total. De uma hora para outra, ele tá enxergando mal uma edição e na seguinte acabou, já era, acabou. Agora, tá agora cego, se eu não me engano, ele acaba ficando cego, não é por conta do glaucoma, é alguma coisa que acontece na história que ele acaba realmente ficando completamente cego, né? Acelera, né? É o avalanche da motorzinha. O avalanche, ele acaba usando as vibrações dele pra, acho que, detonar o... Descolar a retina, né? É. Mas eu acho que uma das coisas mais legais dessa história é como o Clint vai zoando todo mundo, né? Tipo, quando ele encontra lá a gangue do Madrox, que são clones lá de 19ª geração do Madrox, que ele fala, eu digo, pá, cara, você não bastava você virar um mala, você teve que virar um bando de malas, né? E aí o... Ele mata o Avalanche, só que o Avalanche usa os poderes pra derrubar lá o bunker da Arma X, onde eles estão. Aí ele fala, pô, o Avalanche até depois de morto é um saco, né? Porque aí começa a cair tudo, aquela cena clássica, né? Meu Deus, videogame, né? Matou o chefão, começa a desabar tudo, né? Tem que sair correndo. Porra, e aí a gente tá falando de forçada de barra, aí acontece uma das maiores forçadas de barra, entendo, o impacto poético da história e tal, mas ver Kate simplesmente dando as posições e falando pro Clint atirar e ele mandando todo mundo forçado, né? É bacana aquela frase dela pra ele, né? Tipo, ele pergunta, quando que eu vou saber se eu acertei ou não? Ele, se você não cair morto em seguida, você acertou. Vai ser muito boa. É forçado, mas até que foi uma cena legal, né? Porque ele atira, ela fala, ó, 45 graus à esquerda da última flecha, aí às 3 horas, aí 5 centímetros à direita da última. Porra, o cara tem que ter uma noção monstro, não, né, de direção. Mas é que tem uma história na Marvel, né, depois que introduzem a Kate lá nos Jovens Vingadores, e que ela atua junto com o Clint, que ela é até melhor que ele, né? Ela é uma atiradora no nível dele pra cima, né? Não, mas isso fica claro, durante a história até esse volume 12 aqui, é grande coisa, a Kate não tá junto com ele, ele tinha dançado muito tempo, cara, a Kate salva ele em 1 milhão de vezes aqui, não dá nem imaginar se ele ia conseguir chegar perto dos Zemo se não fosse a Kate, realmente isso fica bem evidente na história. E a Kate na história, ela é aquele ideal heróico, né, da Marvel, ela se recusa a roubar a gasolina do vilão, ela vai e paga o cara pela gasolina que eles pegam, né, ela salva eles, né? O cara tinha tentado trair eles, né, e ainda assim ela vai e paga a gasolina do cara. Ela salva os cientistas nazistas lá do Gavião, do Zemo, né, mas não, tem que salvar, Zemo. São vidas, o Clint já ligou o fone, assim, e salvar o quê, né, filho? Eles que lutam, mas a... O que sempre fica me pensando é, caramba, que passaram 45 anos e a Hydra continua não sabendo recrutar ninguém, né, cara? Os caras estavam atirando de cima em um velho de 80 anos cego com arma e conseguiram morrer todo mundo contra o Arco-Flecha, cara. Onde que é normal? Como assim? Ela era a mesma escola dos Stormtroopers Star Wars, né? É, que ninguém acerta nada, né, cara? Que, aliás, só um parênteses, a gente não tá aqui pra falar de série de TV, mas quem viu o Mandalorian sabe que agora é canônico que Stormtrooper não acerta nada mesmo, né, cara? Aquela cena no penúltimo episódio é sensacional, dos dois tentando acertar e nenhum dos dois consegue, né? É da mesma escola que treinou esses soldados da Hydra. E aí vem o ponto em que os caras conseguem salvar o soro do super soldado que tinha sido conseguido ser recriado, né? E isso daí vai servir como o plot vai sair pra série depois e tal, do velho Logan e tudo. E finalmente tem a luta do mercenário que tá há 12 edições atrás do Gavião Arqueiro e não chegava nunca. No quando chegou lá, a Soprano acabou ajudando, né? Aí foi quando ela resolveu falar, né? Pela última vez, né? E aí, como a gente falou, ela tinha... Aí ela tentou se redimir falando, né? Que ela tinha feito a merda ficando quieta, né? E só no momento que apareceu o mercenário ali e ele consegue pegar o Clint na última missão, obviamente, pra ser o clímax da história. O clímax a gente imaginando que poderia ser o procurando o Lema, mas não foi. Foi depois, foi quando o mercenário alcança o Clint. E aí tem uma das cenas que ficaram muito, muito, muito... muito bacanas, eu acho, né? Embora seja impossível imaginar aquilo, né? Que é o mercenário, joga uma das cartas pra acertar o Clint. O Clint não só, recebe, não só atira a flecha, destrói a carta e acerta o mercenário no olho, né? Tudo bem que depois ele estava mirando no coração. Até a Kate fala, né? Fala assim, pô, você acertou no olho. Ele falou, mas eu não tava mirando no olho. Não, tem uma edição do Matt Fraction lá, desse encadernado que a Panini publicou, do Gavião Arqueiro, que ele sai com a Kate, uma das primeiras parcerias dele, aí estão lá um monte de soldado atrás deles, ela pega, joga duas flechas, aí ela pergunta, acertei esse? Kate, você acertou uma em cada olho, foi sinistro, quer dizer... ela curte esse tipo de coisa, né, flecha no olho. Tem até uma cena boa também dessas histórias do Clint errar, Que a merda toda começa quando ele erra, o último Madrox foge lá e acha o simbionte do Venom, que tava lá 45 anos no deserto perdido, né? É. E tem uma cena quando eles chegam lá pra pegar a gasolina desse vilão, que ele joga uma flecha, acerta um quadro e o quadro cai em cima do cara. Aí que é tipo, oh, ótimo tiro, né? Né? Foi isso aí mesmo que eu quis fazer. Foi planejado, né? E é assim que a Kate percebe que também tem alguma coisa errada, né? Porque chega lá, ele vai dar um tiro, ele erra, e a Kate, tipo, como assim você errou? Né? É quando ela começa a descobrir que tinha alguma coisa errada com ele, né? Ainda lá no primeiro volume. E a série termina com a Kate falando que não vai mais ajudar ele, né? Nessa não vai mais se meter nos rolos dele, deixa ele lá na porta da fazenda do Logan, né? Você até vê a plaquinha Logan. Só que depois dá uma quebra na história e mostra ele indo treinar com o Stick. E aí é quando a gente descobre que, na verdade, o Stick é o Demolidor, né? Que antes o mercenário fala que o Demolidor, ele tirou o prazer do mercenário matá-lo porque ele se jogou numa cachoeira, né? Antes que o mercenário pudesse matá-lo. E aí a gente vê que o Demolidor tá vivo, e aí o Gavião acaba sendo treinado pelo Demolidor, até pra poder lidar com a cegueira de melhor, né? E só que dá esses cortes, né? Ele tanto aparece na porta lá da fazenda do Logan, como depois aparece lá com o Demolidor. É, a gente entende por que tem essa última página aí com o Demolidor, né? Porque a gente já espera que daqui a pouco o nosso amigo aí, o Sex, apareça com o Old Man Deadman, né? Vai aparecer. Se não rolar um Old Man Murdock aí, eu me demito desse podcast, tem que ter, não, né? É certeza, certeza. Quando terminar o Old Man Kill, vai ter, não tenho dúvida. Então ficaremos no aguardo do Old Man Daredevil e falaremos aqui no Pilha de Bis quando esse gibizinho sair. Acho que é isso, né? Falamos um bocado dessa série, de todo esse universo. Futuramente falaremos do Deadman Logan, está na nossa pauta de programas futuramente, que a Panini lançou também recentemente, que é a minissérie que conta a morte do velho Logan, né? Deadman Logan. Um dia falaremos. E engraçado foi como a Panini lançou aqui, o defunto Logan. Tá certo. Que botar o quê? Não sei se teria alguma outra forma de chamar isso, negócio. Ainda que nos escapamos, se fosse na Abril, alguém ia botar o ancião Logan, o cadavérico Logan, alguma coisa assim. O cadáver Logan, né? Cadáver Logan, alguma coisa assim, né? Porque era o velho Logan, né? Então não tinha que traduzir. O outro tinha que ser o, sei lá, o... Realmente o defunto Logan. Eu achei bom o defunto Logan. Vai, tá. Ele teve a revista própria, durou 30 e tantos números, né? Com a arte do Deodato, pela maior parte, não sei se toda a edição. E aí tinha que, quando trazem o Wolverine de volta... tem que... O Wolverine oficial, né, entre aspas, tinha que dar a cabo dele e acabaram lançando essa minissérie. A gente vê se vale a pena falar. Aí, depois dela podemos aguardar um Bilogan também, então. Quando... É, claro. Logan no inferno, né, que nem o Hellboy. Foi pro inferno e... Pode ter certeza. Enquanto... Eu não sofri com nada que seja esse negócio de distrair o máximo possível... Uma ideia mais ou menos. É o que a Marvel costuma fazer, descer também e tal. As editoras têm realmente problema com esse processo, assim. Bom, é isso, senhores. O que vocês acharam dessa reunião de praticamente um quadrincast no Pilha de Bis, Leandro Laurentino? É bacana, né? Na verdade, acrescenta aí o quadrincast. A gente já gravou o quadrincast comigo, eu sempre tinha mais alguém, etc. Então, estamos em casa aqui, na verdade. Eu não vejo muita diferença, não. Estamos em casa. Quadrincast, sete anúncios. É todo mundo que gosta de quadrinhos. Me parece que o pessoal de sete anúncios hoje mais pra mim, pessoal do quadrinho, que não quer mais falar de quadrinhos, mas enfim. Currículo, caramba, até tem o Marco, né, atrapalhando aí o nosso relacionamento, mas... Vela, né, segurando vela. Pô, Marcos, você toca, cara. Não é segurar a vela, é quase um threesome. Mas eu achei bacana, achei bacana a escolha do tema, né, a gente é praticamente velhos quadrinhos, né, a velha quadrinho, Já faz 45 anos que a Quadrim não faz podcast, né? Achei que ficou legal, ficou combinando com o tema. Quadrim é roteirizada pelo Ethan Sachs. Seria bom, hein? Ou de menos Zambuja. Mas... É. Ou de menos Zambuja, ou de menos Laurentino, e agora o ou de menos Marquinhos. A gente, na verdade, a gente descobre o plot twist que, na verdade, a Quadrim foi totalmente dizimada pelo Metagunços, né? Todo um plano dele, todo um plano de Metagunços. Eita, descobriram a gente, raios. Conquistaram todo o nosso território, né? Todos os nossos 100 ouvintes. É verdade, todos os nossos 27 ouvintes estão agora com 7 ouvintes. Então, é isso então. Vamos... Espero que possamos nos reunir mais vezes durante esse ano e mais frequentemente, né? Porque não demore tanto para ter essa reunião novamente. O próximo que estará aqui será o Garavello. Ah, é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Vitor. Valeu, Laurentino. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Pito. Valeu, Vitor. Valeu, abração. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.